batom pra escorregar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, tu vai chorar na pica. Eu vou botar muita pressão, tô tão galudão que vou meter sem capa. Adianta cagar e nem me pedir pra parar. Eu vou botar tudo pra arrumar. Ei, bebê, você já me comeu demais. Eu acho que tá na hora de eu comer teu rabinho, cabeludinho. Tu já me comeu, agora vai dar. Não adianta dizer não, porque eu vou espanar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tu vai chorar na pica, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Vou botar muita pressão, tô tão galudão, vou meter sem cara. Eu vou botar muita pressão, não adianta cagar e nem pedir pra parar. Eu vou botar tudo pra mamar. Vai ter que dar uma cozinha pra mim, porque senão vou esplanar tudinho. Larga de ser restiquinho. Eu não vou dar, eu já falei. Eu já falei pra tu que eu não sou gay. Começo meu bunda e como outra vez. Não dou minha bunda e não darei. Eu já falei que você é gay. Tu vai chorar na pica, lá.